5219, puxa acionamento na 3. 219, para 3, coordenação aqui pessoal, Leandro Freire, aponta o táxi. Ok, então, coordenação pessoal, Leandro Freire, aponta o táxi, com 219. Táxi, 172 a bordo, 4 horas, até o galeão. 3629, autorizando o táxi até o ponto de espera da pista 10 via táxi Índia. No ponto de espera pronto, TOI 18 decimal 95, ou altímetro 10 no 4. 14, no ponto de espera da 10, 29, 4. Boa. Localizador 6210. 210, chama a torre 18 decimal 95. 18. Então 95 vai chamar, obrigado, mate. 6210. Puxa, né? 6210, continua a aproximação, reporte inicial, embaixado travado, QNH 10 no 4. Voltaremos, obrigado. Boa noite, Tan 3629, decola de imediato, sem parada? Afirmativo. Sente autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 7 nós, Tan 3629. Decola sem parada, 3629. Passando externo, reduzindo 6210. Ciente, a China 6210, aguarde pista livre, aeronave da TAM, iniciando rolagem. Ciente, 6210. 6 horas e 40, alternando Salvador. Confere a 3 do TOB? 39, 39. 7529 no 9 da TRIP, autorizando o táxi até o ponto de espera da pista no 0, táxi via Pátio 1 e Itatsu Índia. No ponto de espera pronto, TOI 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 4. Iniciando o táxi, pode ser da 10, 1895, 5219. O Xené 6210, livre pouso que são 10, vento 120 graus, 62 de nós. Livre pouso na 10 ou 6210? 63629, decolado ao 57, chame controle em 120, decimal 8. 1208, grato, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3629, decolado na Tael, Leda, passo agora 1200. Tan 3629, contato errado na decolagem, suba para nível de voo 360, saída 10, Tael. Na subida da El, sobe ao 360, quando possível, proa direto de Motiva. Está presente, voa direto Leda, até 3620 graus. Torre Salvador, boa noite, trip 5219, ponto espera 10, pronta. Trip 5219, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém cabeceira 10, trip 5219. Chiné 6210, solo 58, libere primeira direita, chame solo em 121, decimal 9. Direita na Fox 1219. Solo, Cordial, boa noite, Chiné 6210, tá livrando. Chiné 6210, táxi via Alfa, reporte antes táxi aí, Juliette. Alfa, reportaremos antes da Juliette, Chiné 6210. Boa noite, Salvador, Gol 645, autorização, vitória nível 45. Eu tenho um pré-aprovado 360, o Gol no negócio 5. Copia, aceita ou aguarda a coordenação para modificação? 360, copia. Gol 645, informação CA, confere. Autorizado Vitória, nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva direita, perseguida saída da El, Leda, pós Leda, voa direto posição Bidev, onde intercepta a rota Uperwisk 50. 5106, transponde o controle em 120, decimal 8, voo 645. 645, por favor, sente da informação CA, 360 Vitória. Após a decolagem de soma zero, curva direita, cumpre Dael, Leda, direto, Fidel, intercepta a Pesulo 50, transponde 5106 e o controle é 201, voo 645. Só corrigindo, a rota é Upper Whisk 50. Upper Whisk 50, positivo. Correto, posição é 04, portão, reposte quando pronto, acionamento pushback, voo no 645. 10 minutinhos, estamos de volta. Chiné 6259, informação curso Sierra. É, pronto, conta, Guarulhos 360. Chiné 6259, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada pista no zero, primeira curva direita. Terceira série da El Leda, após Leda, voa para a posição Motiva. Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Onde intercepta a rota Pesulu no zero, Bridge, Pesulu no meia, e aí segue conforme o plano. 5101, não transponda o controle 120, décima 8, o Chiné 6259. Pega a posição após os Leda. Correto, 02 é o portão, após quando pronto, pressionamento e pushback, o 6259 do Xené. Juliette, 6210. Autorizado ingresso, Juliette, 01 no portão, 6210 do Xené. Juliette, o portão 01? Afirmo, 01. Obrigado, 01. Salo, boa noite, tá 3197. Tá 3897? É módulo? Tá 3197, por gentileza, saberia informar a saída prevista pro Galeão? Confirma a rota. What? Pepper Zulu 10, em princípio. Israel, transição Motiva. Obrigado. Salvador, TAM-3897, Sierra, Guarulhos. TAM-3897, Guarulhos, Sierra, confere a informação em curso. Pronto, copo nível 340. TAM 3897, autorizado Guarulhos, nível voo 340. Decola, pista no zero, primeira curva à direita. Descida, saída da El, Leda, pós-Leda, Motiva. Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. Onde intercepta a rota para o Zulu no zero até Bridge. Após Bridge, é o Zulu no meia e segue via rota do plano de voo. 5104, transponda o controle 120, décima 8, TAM 3897. Após interceptar o Pizzeru no meio, segue conforme rota do plano, tá? 3897. Correto, 05 ao portão, e após quando pronto para acionamento, pushback, tá? 3897. Uno 236, Serra confere informação em curso, Fortaleza 370, pronto, cópia. Uno 236 autorizado Fortaleza, nível de voo 370. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, prefira sair da Momo Transição Froti, onde intercepta a rota para o Zulu 19, segue via rota do plano de voo. 5107 é o transponder, o controle 120, décima 8, gol 1236. Só corrigindo a saída é Momo, Cogbo, após Cogbo, Froti. Correto, 09 o portão, após quando pronto, pressionamento pushback, 1236. Afirmo, o TAM 3629, chame sendo Recife 125, decimal 1. 125, obrigado. Oregon na 645, posição 04, Bochida, aqui acionamento. Oregon 645, 04, portão, coordenação aqui de solo, reporte para o táxi. Reporte para a 64. TAN 3897, 05 portão, coordenação aqui pessoal, é por táxi. Autorizado, reportará TAN 3897. Aguardo o Oceané 6259, previsão aí de 4 a 5 minutos devido ao posicionamento no pátio. Entendi, 5 minutos, confere? Afirmo, de 4 a 5 minutos. Entendi, obrigado, né? Equipe 5219, passa o nível 150, chama Centro Recife em 128, decimal 8. Centro Recife 288, 5219, grato. Com 98 a bordo 350, alterno Galeão. Confirmando Galeão, 350 e 98 a bordo. Zero. Gentigo 1645, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via táxi Índia. No ponto de espera pronto, 198.95, o altímetro no 014. Via Índia até o ponto de espera, 1895, uma boa noite e bom final de semana, meu parceiro. Igualmente, toda tripulação. Salvador, boa noite, voo 1645.0. Voo 1645, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, ventuna 30 graus, 7 nós. Alinha e decola no zero, voo 1645. Do pro táxi? Prova, Santa Cruz 97, 191, Galeão, 4 horas. 191, Galeão, 4 horas. Afirmo. 13897, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxiway Índia. No ponto de espera pronto, torre 198, decimal 95, o altímetro 1014. Chené 6259 na escuta. Na escuta, prossiga. XM 259, coordenação equipe de solo após passagem de Airbus da TAM, a cauda, e inicia no 02, após passagem do Airbus da TAM. Obrigado, após passagem do CAM, ali, é, autorizado por direcionamento, no 02, né, 259. No 971, entre cortada a sua transmissão. Porém, boa noite, ação de identificação, desça, ou melhor, desce para 2010, voa direto Duna, altímetro 1014. Alô, Codial, boa noite, é o 6201. 6201 da Oxené, formação em curso Sierra. Pronto, cópia, Galeão 360, nível? Pronto. Poxa, né, 6201, autorizado Galeão, nível de voo 360. Decolada, pista no zero, primeira curva direita, perfil da saída da El, transição Motiva. Mike Oscar, Tango, Victor Alfa. Onda intercepta a rota Pesulô no zero, 10 MAP, após e a rota do plano de voo. 51117 é o transponder, o controle 120, decimal 8. Poxa, né, 6201. Afirmativo, autorizado 360, decola da 10, curva direita, Tael Mortiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Uniforme Zulu 10, Smart, Luz, Tebrabacena, Toquim, 5117, 1208. Só corrigindo a saída, Tael Leda, após Leda Mortiva. Tael Leda, Leda Mortiva. Gente, o Xenem 6201, correto, pedimento 01 no portão, repose quando pronto, pressionamento pushback. Gostaríamos, obrigado. Só para confirmar com o senhor, o DLA do senhor, que o senhor tem para 21h45, é isso? Afirmo. Opa, só para não dar problema, obrigado. 1236, segue a orientação da Infraero, devido a obras nesse setor, reportando táxi. Autorizado alinhar e decolar, pistão 10, ventuna 20 graus, 8 nós. Decola, 3297. Puxa, M2201 na escuta. Opa, prossiga. Só corrigindo, foi cotejado após Barbacena direto Tolkien, porém negativo, após Barbacena direto posição Minux, Mike India 90 Uniforme X-Ray. Afirmativo após. Desculpa, amigo, após Barbacena, qual que é a posição? Minux, Mike India 90 Uniforme X-Ray, de acordo com o nota. Afirmativo após Barbacena, Minux, obrigado. Nada. Taxi Xanair 6259 com 134 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, treinando Rio de Janeiro Galeão. Copiado então Galeão, 34 a bordo, 4 e 10 de autonomia, confirma? Afirmo. O Xanair 6259 autorizando o táxi até o ponto de espera da pista 90, via Índia. No ponto de espera pronto, torre 198, decimal 95, altímetro 10. Perdão, altímetro 1014. 1014, ponto espera 10 via Índia. Quando lá, 295, torre 6259. Obrigado, boa noite. Decolado aos 2-1, chame controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, 3-8-9-7. 3-8-9-7, passando 1.200 pés. 97, contato radar direto meio da vigilância. Direto Leira, 3-1-7. Salvador, boa noite, Xenero 6259, pronto, ponto de espera. Continuamos, ponto de espera, pistão na 0, pão. Xenero 6259, ali mantém cabeceira na 0. Ali mantém pistão na 0, Xenero 6259. Uno 236 para o táxi, Uno 36 Bosa, 3 horas e 30, Altena Natal. Gente, tem táxi autorizado, Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, torre em Uno 18, decimal 95, boa noite, Uno 236. Pátio, Índia, Alfa, lá 295, obrigado, volta. Decola no 0, 6259. Número 45, passa nível 170, chama centro Recife em 125, decimal 1. 25, 1, gol 645, boa noite, bom serviço. Boa noite. Controle Salvador, boa noite. Oxanero 6259, passando 1.200 pés. 259, boa noite, direto Leda, vigilância. Obrigado, Leda. Salvador, boa noite, é o 1236, ponto espera, 0, pronto. Do 1236, autorizada a linha de decolar, pistão 10, vento 1110, grau 079. Decola 10, 1236. Separação visual com solo está livre, também está livre o localizador e ILS, chama estabilizado. Do 1236, decolado 28, chame controle 120, decimal 8. 208, obrigado, muito boa noite, 1236. Boa noite. Boa noite, Vono 236, decola passando mil pés. 236, saída Momo, boa noite, vigilância. Momo, senhor, e a saída? Vono 236, a possibilidade de voar alguma proa mais à frente? Direto Momo, tá ali. Diretaço Momo, obrigado, 236. 397 da SAM, passa 160, Recife 125, decimal 1. 251 da 3897. 19971. 2 milhas e meia do marcador externo, completa sinal ILS, torre 118-95. 2195, boa noite. Salvador, boa noite, voo 1971. Voo 1971, vou tirar a aproximação, e pode quando baixar travado, que nega 1-0-4. Tá bom, será o 1971. Passa 1-60, chama Recife 1-25-1, boa viagem. Meia-dois-cinquenta-nove. Prossiga, 6259. Passa 1-70, chama Recife 1-25-1, boa viagem. Recife 251, Chanel 6259, obrigado, bom final de semana. Checando o gol 1971. Gol 1971, livre pouso, pistão 0, vento 120 graus, 079. Livre pouso 1-0, gol 1971. Direita, frote 330, restrita, subida 233. Irmo. Boa, bom agora? Maravilha, amigo, muito obrigado, senhor. Ok, agora tem referência para o centro. De November Alpha, que é a... confere? Pode cópia... Corrigindo. Pronto, cópia, toda metida pistão 7. Então, amigo de November Alpha, voo local, Salvador Salvador, toca a metida pistão 7, decola a pistão 7, realiza a curva esquerda, circuito padrão, altitude de 1000 pés. Transponde, aciona 0171 e a torre em 10895. Índia November Alpha. Correto, pátio 4, pressionamento de táxi torre 1-8, decimal 95, bom voo. Romeu Índia November Alpha, livre acionar, retorno táxi. 201, pushback, portão 1. Puxa, né, 201, 01 no portão, coordenação aqui, pessoal, é porta táxi. Testado, portão 1. estará pronto para iniciar. Boa noite. O Xenem 201 solo? Estou vendo aqui que acaba de acoplar o gás. Por gentileza, mantenha a posição aguardando apenas um estacionamento do Bang da Gol no 03. E já coordena com a equipe solo. Após o estacionamento do 737 da Gol no 03, o portão inicia no 01. Ok, então vai aguardar o gol no 3 e é assim inicia o 6201. Afirmo, grato. Gol no 971, ingressa Juliette 03 do portão. Ao meu índio November Alpha, autorizado táxi, chame na Oscar. para o táxi Oceaner 6201 a bordo com 113, 4 horas, Guarulhos. 113, 4 horas, Guarulhos? Isso. Oceaner 6201, autorizado o táxi até o ponto de espera via Taxway Índia, no ponto de espera torre 198.95, com altímetro 1014. Obrigado, então segue para o ponto de espera do 6201. Salvador, 6201, tá pronto. É 6201, autorizado a alinhar e decolar, pistão na 0, vento 190 graus, 099. A linha decola, 6201. Papa Romeo, Índia, November Alpha, autorizado decolagem de pistão na 7, vento 120 graus, 099. Na 6201, decolado aos 45, chame controle em 120, decimal 8. 208 até a volta, 6201. Controle, boa noite, Xané 6201. Boa noite, contato com radar na decolagem, direto Leda, vigilância. Direto Leda, graças, 6201. saindo do vento pista 17, você pode parar de base. Engenheiro Gabriel, por curva direita. Para ingresso na perna do vento, é para trás de base, é para a direita na 7, engenheiro Gabriel. Oi, o Indy Gabriel, girando base da 17, prefixo. Papa Romeu, Indy November Alfa, autorizado para ter remetido a pista 17, vento 1190 graus, 89. Livre para ter remetido 17, Indy November Alfa. boa noite, Gol 1168, passa 1800, que é 1800. Boa noite, Gol 1168, ação na identificação, décima tem 2000 pés, 1014, direto do Una Vila. 2014, direto do Una, obrigado. Queda, repórter segue na perna do vento, repórter está girando base, Índia November Alfa. Gente, Papa Romeu, Índia November Alfa. 3197, Galeão, 360. 38, mas aceito 36. Então, tá 3197, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita.